nunca mudarão o meu conceito. A paz é ilusório, grito, anuncio desespero. O mundo é dinheiro, se proteja quem puder. Que a minha proteção é atacar primeiro. Nunca mudarão o meu conceito. A paz é ilusório, grito, anuncio desespero. O mundo é dinheiro, se proteja quem puder. Que a minha proteção é atacar primeiro. E hoje a noite vai ser longa. Conta dos sócios no rádio, conta no lucro do mês. Controla os negócios, cortando as ruas do bairro. Eu e três mano na BMW, calculando, corre. A nove no porta-luva, usa quando necessário, né? Isso é trabalho. Um trago mantém o sangue frio, asfalto quente. Se o tempo fechar, eu destravo bem. Te preparado pro que vem. Posição de poder e o contexto que eles não têm. Disposição pro mal e pro bem. Já me disse, esperei no sufoco, é forte, esperei na revolta. Lutei pelas notas, quando vi, me encontrei sem ter volta. Eu atirei, primeiro garanti minha vitória. Eu sei atacar e uso isso de proteção. Sem a ilusão que a paz que buscam não existe onde procurei. Ouço gritos, vejo guerra, me erra seus conflitos. Trazem a morte, a nova berra, procura do ouro, caçando o tesouro. Que quando encontrado, pra muitos o sistema emperra. Nunca mudarão o meu conceito. A paz é ilusório, grito, anuncio desespero. O mundo é dinheiro, se proteja quem puder. Que a minha proteção é atacar primeiro. Nunca mudarão o meu conceito. A paz é ilusório, grito, anuncio desespero. O mundo é dinheiro, se proteja quem puder. Que a minha proteção é atacar primeiro. Foi na calada. Era 4 da manhã, neguei na atividade, tava tudo do capanha. Ele não sabia jogar a armadilha, testar o seu caráter, não aguentar a dinastia. Hipócrita, tá palmeado, e a cada passo dado, cada um no seu quadrado. Eu sei quem são vocês, da onde se descria. Na hora do aperto, vocês pularam igual folia. Olhei no teu olhar, eu vi tu se assustar. Na frente da verdade, né, tu quis me intrigar. Mas tá tranquilo, que sempre seu herói, isso por dentro te corrói. Não passa de engomado, incubado e se destrói. Vê se não tenta que nós é rua, favela, becos e vielas. Eu jogo a carapuça e tô cai feito cadela. Acerta, não erra, não breca. Não tenta se esconder por debaixo da coberta. Correndo, chapando o coco, navego no mar de sufoco. Pedindo ajuda pros loucos, qual a sua consciência, doidão? Se tá exata, se não exala. Pedindo ajuda pro santo que nunca dá falha. Dá bala não, consistente em remoção. Então segura a emoção, sempre frequência na visão. Né não, na contenção da atividade. Né? Nunca me faltou fé, sempre né, já blasfi. Nunca mudarão o meu conceito. A paz é ilusório, grito, anuncio desespero. O mundo é dinheiro, se proteja quem puder. Que a minha proteção é atacar primeiro. Nunca mudarão o meu conceito. A paz é ilusório, grito, anuncio desespero. O mundo é dinheiro, se proteja quem puder. Que a minha proteção é atacar primeiro.